Nos meus desenhos, eu mostro o que é importante para mim. Uma casinha e os meus pais ao pé de mim. Nas minhas canções, eu canto o que gosto de ter. Pois então, um jardim giroflé, uma caminha giroflá, mil beijinhos, um milhão de carinhos, um montão de amigos e quem cuide de mim. Lá está. Pela manhã, como cereais antes de ir para a escola, como muito leite, e levo sempre uma maçã na sacola. Sei muito bem que é importante comer carne e peixe, batatas, legumes e um chocolate caso a mãe me deixe. Os alimentos bem equilibrados são o que precisas para ter energia. Com os alimentos cozidos ou grelhados, corres todo o dia. Que bom é ter a barriguinha cheia. Que bom é ter uma casa à maneira. Que bom ter alguém se ficar doente. Que bom dormir numa caminha quente. Sempre que chove, depressa invento uma nova brincadeira. Dentro do quarto transformo minha cama num avião. Invento aventuras e nelas o meu grande amigo, o meu cão. A minha casa com o seu jardim é toda amarela, tem flores na janela, a melhor do mundo. À escola ou se quer brincar, tomo remédio para que depressa possa melhorar. Tomo vacinas, não apanho uma doença perigosa. Uma picadela, não choro porque sou muito corajosa. Mas uma vez não tiveste cuidado, andaste de skate e partiste um braço. No hospital ficaste engessado.